235, autorizado Juliette para o portão 06. Juliette 06, 06. Alô, Confins, boa tarde, 1097, com a Lima, autorização Confins. Pulo 097, informação em Posto Lima, aguarde 4. 345, Galeão. Quem me chamou o solo? É o Fran 3155 para o táxi 212 a bordo, 3 horas e 45, Galeão. Após livrar 28, será transferido e controle coordenado. Roger. Polo 1097, prossiga. Autorização, confie, gente da Lima. Polo 097, Lima em curso, aguarde cópia. Vale. 38-335-67 para o táxi 84 a bordo, alternado é Uberlândia, autonomia 3 horas. 3567, táxi autorizado para o ponto de espera da pista 0 via taxiway Índia. Quando pronto, chame torre 118, décimo 95, ajuste 10, 16. Autorizado, táxi via Índia, ponto de espera do 10, monitora, chama torre 1895, 10, 16. TAN 38, não, TAN 3567. TAN 3155, confirme VAB? 212. TAN 3155, autorizado, táxi para o ponto de espera da pista 0 via Pátio 1, taxiway Índia, quando pronto, chame torre 118, décimo 95. Pronto, chefe. Voo 1097, autorizado Serra Bravo, Charlie Foxtrot, e a rota do plano de voo, nível 360, sai da Arbor, Elefa, decola da pista 10, primeira curva à direita, transponder 5540, frequência do controle, Salvador, 119.8. Autorizado Serra Bravo, Charlie Foxtrot, Serra Bravo, conforme apresentar, 360 nível. Volta na 0 pela direita, com que a árvore vai nessa. 5-4 de onde ele construiu assim. 8 do voo. 1097. Conselhamento correto, aposte pronto para o pushback e acionamento. Vamos lá, chefe. Whisky India Delta, confirme pista que decola. Gente, Whisky India Delta, aguarde cópia. TAN 3155, mantém o ponto de espera. TAN 3567, decolagem 54, controle 198, bom voo. 198, obrigado, bom trabalho. 2, Salvador, muito boa tarde, gol 1620. Gol no 620, tráfego avistado, pouso autorizado, pista na 0, vento uma centena, 10 nós, ajuste na 0 no meio. Pouso autorizado na pista 10, 1620. Índia Delta, autorizado, plano de voo visual para Serra Bravo, Quebec Vitor. Conforme via rota do plano de voo, nível 065, decolada pista 17, distrito 1000 pés no corredor Axé, guardando liberação do controle. Transponder 5471, frequência do controle Salvador, 119.8. Índia Delta, acompanhamento correto, reporte para acionamento de táxi, chame torre 118.95. Solo 57, libere Eco, chame 211. Pois é, obrigado. Sou Tower, vou estar com o 0019. Tower, vou estar com o 0019. Então, 3155, decolagem autorizada, pista na 0, vento no 20 graus, 109. Entenda, 10, tá 3155. Do acionamento Whisky Yankee Delta, corrijo Whisky India Delta, reporte para o táxi. Go 029 for clear to land runway 10, wind is 120 degrees 0, 9 knots. Let's land runway 10, go 029. Stand 3155, decola 59, controle 198, morro. 198, obrigado. Air Portugal 021 Alpha on the ground at 01, vacated by right, contact 1210. Next flight 1210, Portugal 021 Alpha, obrigado. Portugal 021 Alpha, anticipating on Golf. Portugal 021 Alpha, checks approved via Alpha, hold short on Juliet. By Alpha, hold short Juliet, and Portugal 021 Alpha. Índia Delta autorizado ali, ainda colar pista na 7, reporte iniciando, vento 120 graus, 1 over nós. Portugal 021 Alpha, text approved, Juliet, April 1 to gate 10. Yes, approved by Juliet, April 1, gate 10, Portugal 021 Alpha. Porto 920 graus, 08, mano. NMA 355, Guaricópia, Tomação Lima em curso. Aguarda. NMA 355, protocolo. Afirmativo, senhor, prossiga. NMA 355, autorizado Serra Bravo, Golf Romeo, via Upland Zulu 10 até Taubaté, nível 360, saída Dael, Leda, transição Mótima, decola da pista 10, primeira curva à direita, transponder 5537, frequência do controle Salvador 119, décima 8. Autorizado 360 na Upper Zulu 10, Dael Leda Mótima, decola da 10 com curva à direita, no transponder 5537, o controle 19, decima 863, 55. Acionamento 355, aconselhamento correto, aposto pronto para o pushback e acionamento. Está valendo. Para pushback e acionamento, portão 3, o azul 4198. Azul 4198, autorizado a acionar, aposto pronto para o táxi. Autorizado, bravo. Pushback e acionamento, gol 197, portão 08. O 1097, autorizado a acionar, aposto pronto para o táxi. Autorizado. Tráfico Oceanero 6314. 6314, informação em curso Lima, para Serra Bravo Papá Lima, guarde cópia. Mais cópia. Salvador, boa tarde, azul 6918, estabilizado ILS, está 1-0. 6918, tráfego estado, pouso autorizado, pista 1-0, vento 1-0 graus, 1-0-9, ajuste 1-0, 1-6. Tráfego, asa fixa 1.000 pés, sob litoral, com proa uísque, não interfere na sua aproximação. 36, nível pouso 1-0, azul 6918, estabilizado. 19, 7, 8. 4-0, decolando da 10. Apesurou 2-0, direto para a Petrolina. Bombo, sem vir, confirmando 5546, 98 o controle. Né? E, o 9-6314. Conselho 6314, confirme primeira curva após decolagem, curva esquerda. Curva esquerda. Conselho 6314, conselhamento correto, recorte pronto para pushback e acionamento. Reportarei. Táxi azul 4118, 85 agora, 12:50, Serra Ribeirão Preto. 4118, copiado 85 a bordo, 2:50 de autonomia, alternando Ribeirão Preto, táxi autorizado para o ponto de espera, Afistão 0, via Taxway Índia e Alfa, quando pronto, chame torre 118, 10.95, ajuste 10, 16. Ok, Índia Alfa, ponto de espera da 10, alternado mais. Azul 4198. Alvax, chegou 1097, 85 a borda, 6:10, alcance Brasil. 1097, copiado 185, alternando Brasília, autonomia de 3:10, táxi autorizado para o ponto de espera da pista 10, via pátio 1, táxi Índia e Alfa, quando pronto chame torre, 118, 1095, ajuste 10, 16. Frente pátio 1, de Alfa, cara, 9:14, fechando 09. 269 no 8, solas 12, libere direito, chama 211. Libere direito, 211, azul, 69. Chamador, boa tarde, azul, 418, ponto espera, 190. Azul 418, a linha mantém a pistão zero. A linha mantém no zero, 418. Azul 6918, táxi autorizado via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, reporte antes da Juliette, Azul 6918. Azul 4118, decolagem autorizada, pistão a zero, vento uma centena, 10 nós. Decolagem 0, 4118. Azul 6918, autorizado, táxi da Juliette para o portão 03. Autorizado, táxi da Juliette, portão 03, Azul 6918. Comador, boa tarde, 097, 10. Autorizado, mantém a pistão 0, gol 097. E mantém o 0, 097. Azul 498, decolado, Azul 15, controle 198, bom voo. 198, obrigado. Alô, Xanero 6355, posição 1-4 para pushback acionamento. O Xanero 6355, autorizado a acionar, reporte pronto para o táxi. Ele puxa acionar, chamada para o táxi, 6355. Tem destino em Rimar? Ah, sim, mas tem em Rimar mais 2 minutos, senhor. Sim, decolagem autorizada, pistão 0, vento uma centena, 12 nós. 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Será que o Índio mantém no 1500 pés e reporte vertical do Ceasa? Xenero 63, 1-4, autorizado a acionar, reposto piloto para o táxi. Autorizado, informar para o táxi, 63, 1-4. Salvador, boa tarde, Serra 3283. Zona 097, decolada Zona 8, controle em 198, bom. 198, obrigado. Cerque Luídia, tráfego Robson 44, vertical da Inrimar, mantendo 500 pés, reporte visual. Bom, é um alfa CA 50, senhor. Na vertical da Inrimar, já está mais 20 segundos para pouso, Michael Del Alfa. Sente, Michael Del Alfa. Sente o Cerque Luídia autorizado, final da 197, reporte curta, final 3 checar. Serra Bravo, Serra Vitor, para Serra Bravo, Charlie Foxtrot, via Topérzulu 1-0 por base, Topérzulu 1-6, após conforme roda do plano de voo, nível 360, saída da El, Leda, transição Motiva, decolada pista 1-0, primeira curva à direita, transponder 5552, frequência do controle Salvador, 1-9-8. Autorizando 360, decola da 10 na letra Euleda Motiva, com curva direita, intercepta Perzulu 10, Kumazia Perzulu 16, segue de acordo com o plano, 5552 o transporte, o controle 198. São 3835, aconselhamento correto, reporte pronto para pushback acionamento. Agora puxa acionamento, agradeço. Este frequência livre, é o Fábio? Valeu, boa tarde. Dia tráfego do estado, pouso autorizado no 7, vento 1, 20 graus, 109. Salvador, muito boa tarde, Bruno 620, ciente da Lima, autorização, por gentileza, Recife. No 620, o helicóptero, formação Lima em curso. Aí, escuta. No 620, fotocópia. Fotocópia, 620, 1, 1, 1, 1, 1, 4, 2. Confirme a aeronave, chamou o solo, tá? Afirmo. Você na 6355, confirme POB, autonomia alternativa. 111 a bordo, 1-1-1 a bordo. 5 horas e 20, alterna Galeão. Você na 6355, táxi autorizado para o ponto de espera da pista 1-0, via parte 1, taxiway Índia e Alfa, quando pronto chame torre 1-1-8-95, ajuste 1-0-1-6, informe que segue como número 2 no táxi, segue Airbus 320 da companhia. Para a ponte espera 1-0, via pátio, via Marcha 28. Continente 6-6-9-4 para o táxi, com 1-5-6 a bordo, alternando o requisito, autonomia em 3 horas. Frequência livre, boa tarde, bom domingo, final. Via taxiway Índia, quando pronto chame torre 1-1-8-95, ajuste 1-0-1-6. Autorizado o táxi, no ponto de espera 295-65, compadre. Pra cópia, agora 620. Torre Salvador, o azul 2... 789 na aproximação final, baixada e travada agora exatamente a 43.7 milhas. Azul 2789, tráfego avistado, ponto autorizado, pista 1-0, vento 1-2-0 graus, 1-0 nós, ajuste 1-0, 1-6. 2-0 com 10, 1-0 na meia, obrigado. Decola da 1-0, no perfil da Fuca, chamo Aracaju, esquerda, ponto 5556, transponder 19-8, controle, igual 620, roda com forte. Pulo no 620, planejamento correto, reporte pronto para pushback e acionamento. Chamando a puxa e acionamento, 620. Puxa e acionamento, 3835 no 6. 3835. Guarde para o puxa. Nolo gol 1169, boa tarde para Guarulhos, preciso 360. 1169, autorizado, Serra Bravo, Golfe Romeo, via Upazulu no 0, Seta Albaté, nível 360, saída da El, lei da transição Mótila, transponder 5571, frequência do controle Salvador, 119, décima 8, informe que decola da pista 10, primeira curva à direita. 0, Guarulhos autorizado, apesolou no 0 até Taubaté, decola na Dael, líder Motiva, pistão no 0, 571, né, outra, manda 19-8 contra. O 1169, consideramento correto, aposta pronto para o puxo da questionamento. 7, está na posição 7, chamará o comando pronto, 1169. 3835, autorizado acionar, aposta pronto para o puxo. Manda na puxa, pistão 10-3835. Poxa, né, 6314, pronto, espera no 0, pronto. Poxa, né, 6314, autorizado, ali aí Azul 2789, solo 25, libere Eco, chama 10-1-1. 3-1-4 autorizado, decolagem pista na 0, vento na 2-0 graus, 1-0 nós. Autorizando a decolagem, autorizado, né, e manter, 6355. Controle em 19-8, boa tarde, 355, decolagem autorizada, pista no zero, vento 1, 90 graus, 90 nós. Decolagem autorizada no zero, treinamento 3. Muito boa tarde, Lima Juliette Lima. Lima Juliette Lima, reporte no externo, ajuste no 0, 16. Vai lá. Chanel 6255, 6355, decolado 229, controle 198, bom voo. 198, Chanel 6355. Taxi 3835, 167 a bordo, Guarulhos, 3 e 30. 3835, táxi autorizado para o ponto de espera da pista 10 e a parte 1, táxi Índia e Alfa, quando pronto, chame torre, 118, décimo 95, ajuste 10, 16. 316, Índia Alfa, quando espera torre 183. Lima, Juliette Lima, entendi que modifica? Lima, amigo, e interceptor final do 17. Quase pela direita, modificou agora os 3-1 no reporte, trem checado na final, Lima, Juliette Lima. Reportaria em final do 17, Lima. Pode vencer. confirme a aeronave que chamou o solo? Frequência da torre é 1815. 198, decimal 95. Valeu. 3835, pode esperar a prova. 3835, condições de alinhar e decolar sem parada? Afirmativo. Autorizado, vento 120 graus, 10 nós, pista 10, 3835. Além da cola separada, tá 3835. Lima Juliette Lima, tráfego avistado, pouso autorizado, pista 97, vento 120 graus, 10 nós. Norgono 620, posicionamento no 4. Uno 620, autorizado, pushback, acionamento, reporte pronto para o táxi. Autorizado, chama na táxi, 620. 7 Lima, no solo 35, reporte no 7 livre. 869, pouso autorizado, pista 10, vento 120 graus, 10 nós. 7189. Salvador, boa tarde, voo 966. 3835, decolando 235, 198, bom voo. 198, tá. Voo no 966, número 2, tráfego para 7, companhia curta final, reporte no externo, ajuste no 0, 16, voo 1966. 0-6, reportará externo, gol 966. Boa, frequência livre. Pouso 869, positivo? Confirme? Não, liga o pouso 869, positivo? Pouso autorizado, pistão 0, 120 graus, 109. Alô, 620 para o táxi 178 a bordo, 3 horas e 10, João Pessoa. Alô, 620, autorizado táxi para o ponto de espera da pista no 0, via táxi Índia, quando pronto, chame torre 118, decimal 95, ajuste 10, 16, copiado 78 a bordo, alternando 3 horas e 10, confirme alternativa. Ok, 3 horas e 10, 178, João Pessoa. Via pátio aqui à direita, Índia, ponto de espera 295. Obrigado, boa tarde. Boa tarde. Suno 20 graus, 10 nós. Pedro Bozo, testando 0, gol 1966. Autorizado, táxi via Alfa Juliette para o portão 06. Alfa Juliette 06, 1869. Oi, Salvador, boa tarde. Lua 620, se aproximando o ponto de espera 1-0, pronto. Lua 620, mantenha o ponto de espera. Manterá o ponto de espera, 620. Afirmo. Ajuste no 0, no meio, tráfego precede Boeing da Gol, curta final, guarde autorização de pouso. Aguardado, amigo. Foram 966 no solo 39, agilize a liberação na medida do possível e chame 211. Autorizado o táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Via Alfa, reportaremos antes da Juliette, valeu. Solo 41, libere Foxtrot, chame 211. Na Foxtrot, 4206. Lua 620, decolagem autorizada, pista 1-0, vento no 20 graus, 1-0. Autorizada decolagem 1-0, 620. Reporte antes da Juliette. Alfa, reporte antes da Juliette, 4206. Voo 1966, autorizado, Juliette, portão 08. Juliette, portão 08, voo 966. Azul 4206, autorizado, Alfa Juliette para o portão 01. Alfa Juliette para o 01, 4206. Solo Gol 169, se tiver questionamento na posição 7. 169, coordenação com a equipe de solo, após passagem do Boeing 737, partindo no portão 08, o nome da Gol, autorizado, pushback questionamento, reposte para o solo táxi. Questionamento Gol 08, autorizado. Número 620, decolado 243, controle 098, meu voo. 098, meu. Azul 6919, informação Lima. Confere, guarde cópia. Azul 6919, afirmo Dael, pronto copy. Azul 6919, autorizado Serra Bravo, Quilo Papá, via Upenzulu 10, Pubá, via Upenzulu 16, pode seguir conforme rota. Nível 300, saída Dael, Leda, transição Mótima, decolada pista 10, primeira curva à direita, transponder 5007, frequência do controle Salvador 119.8. Azul 6919, encontrilhamento correto, rebote pronto para o pushback acionamento. Chegou o 1169, já vi de 187 com 425 alterna galeão. O 1169, 187, 425 alterna no galeão. Autorizado, táxi para o ponto de esperada pista 10, via parte 1, taxiway Índia. Quando pronto, chame 2, 118.95, ajuste 10 no meio. Tem livre táxi, via parte Índia, no ponto de esperada Índia, 1895, gol 1169. Boa tarde. Boa tarde. Gol 1169, autorizado, a linha de colapso está no zero, vento 120 graus, 10 nós. Teve a linha de colada 10, gol 1169. 69